Orgulhoso e buscando por tudo que eu conquistei, tudo aquilo que eu passei, só eu sei. Orgulhoso e buscando a escuridão enfrentei, mas que eu sou hoje eu brilhei como um rei. Cuspindo fogo, mano, ainda sono. Dono do jogo, mano, ainda ano. Por ter superado a dor, por lutar com o vencedor, por salvar quem me salvou, eu sou. Orgulhoso e buscando. 22 anos atrás um anjo desceu do céu, falou pra minha mãe que ela tava grávida de um moleque, que veio pra esse mundo pra passar mensagem. Seu nome é Gabriel e o pai da criança é o Deus do rap. Não sou divino, também sou pecador. A serpente estão entrando no Éden. Essa maçã foi meu Deus que criou. É morder e morrer, eu sei que vocês querem. Cansei de viver na ilusão, como Lucas da RD disse. Isso é real, não é ficção. Eu não conheço meus limites. Eu quero uma marca de roupa, irmão. Eu quero minhas letras escritas no chão. Eu lutei tanto por esse poder que apareceu em minha marca da maldição. Estou esculpindo sentimentos que eles não desejam ouvir. Estou cuspindo sentimentos só pra eu parar de sentir. Me alimento do seu medo e das coisas que vivi. Acontece que essa merda é difícil de digerir. Qual será a nossa punição? Já que somos o fruto da destruição. Eu admito que não fiz isso usando o coração. Talvez seja por isso que eu viva nessa depressão. A teoria das cores agora faz sentido. Arco-íris com branco e preto. Vermelho sangue tá se derramando. Verde da grana mata mais que tiroteio. Foco na missão, levei pra minha vida leve como vento a informação. E não disse não pra levitação. Tirei os pés do chão, mas tô com o pé no chão. Perdi o planeta, veio o meu armário, chegou a hora da degustação. Esse preconceito tá enraizado, eu não vou deixar de minha plantação. Orgulhoso e buscando por tudo que eu conquistei, tudo aquilo que eu passei, só eu sei. Orgulhoso e buscando a escuridão enfrentei, mas que o sol hoje eu brilhei como um rei. Cuspindo fogo, mano, I am the sun. Dono do jogo, mano, I am the one. Por ter superado a dor, por lutar com o vencedor, por salvar quem me salvou, eu sou. Orgulhoso e buscando. Nós somos frutos, é a massa do Éden, com a massa do Eren, na farsa do Enem. Então fiquem juntos, é questão de tempo pras lágrimas dos que mais sofrem causarem um dilúvio. Construir uma arca, retrouxe os mais monstros da terra. Comigo essa arca é o 7 minutos. MCs estão muito ocupados tentando provar quem é o rapper no topo dos clãs. Tô muito ocupado trabalhando pra garantir meu futuro amanhã. MCs estão muito ocupados tentando provar quem juntou mais dinheiro nas bretas. Tô muito ocupado juntando dinheiro pra aposentar minha família inteira. Não é só pelas views, mas cada visualização é uma alma. E não é só receita que milhões de views um dia se converta em milhões de vidas salvas. Libertando da jaula como Naruto e Kyuubi. Você é o deus do seu próprio mundo, então que você se ajude. Distante como Rick Sanchez, tive 20 chances que não vivi antes. Quero que se dane, zango de enxame. Pro ringue me chame, bato igual Zidane. Tô rimando pra muda como a cena. Enxergar o que eu digo no mundo onde você canta fingindo que é um anime e é feio, mas fingir que é do crime é bonito. Que seja trap ou rap ou nerd, quem domina o game. Foda-se o hype e as beats pra prosseguir. Tem que ter proceder, eu faço o que vai perceber. Cortex cerebral, roubo proceder. Vai ter que comer muito arroz e feijão pra ter o peso físico e lírico do meu caso RT. Orgulhoso, meu bold e vitorioso. Mais importante do que ir pro topo é colocar os outros no topo. Isso que quer ser é o jogo. E não é papo torto pra pagar de diferente. Mas sabedoria ensina pra gente que só o que fazemos pelos outros dura pra sempre. Nós tão no corre de lançar os 30 sons por lado. Nós tá no corre de lançar os 30 sons por mês. Porque no 7, 24 por 7, nós estamos trampando umas 6 vezes mais que o topo de todos vocês. Thank you.